Salve! Estamos juntos, show livre novamente. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, a presença de todos vocês aí nos assistindo. Vamos que vamos, que o som não pode parar. Assim que é. Sim. Legal. Ah. Pragmático. Ok. DL, tamo junto, casa 1. Ó. E sou eu mesmo, o paulistano da gema versus sistema. Death to Fred, oitavo anjo, preto problema. Aqui não tem disco, me diz, sigo o caminho que amo. Rap compromissado, de mim só compromisso humano. E vamos, vamos, nada pode nos parar. O amor venceu a guerra e sempre vencerá. Durma com os anjos, criança, a gente ora por ti. A estrada das fadas, ó, logo aí, aí. Viva, não seja você mesmo seu algoz. Almeje um real, mundo mágico de ósseo. Mais um homem na estrada, não dá, peça socorro. Não, não queira ser mais um soldado do morro. Aqui você vale o que tem ou o que faz. Mas sem futuro, sem chance, logo jaz. Batido passa assim, mas nunca desapercebido. Quando menos se espera, já era, tá resumido. Sua cota expirou, malandro subiu. Pra resolver rapidinho, um, dois, ninguém viu. Aí tio, quem é, é, não precisa falar. Inscrição é o cartão de acesso pra poder chegar aqui ou lá. Pode acreditar em qualquer lugar. Pra ser respeitado, tem que saber respeitar. Porém quem é muito pai, gosta de humilhar os outros. É, mais cedo ou mais tarde, recebe o troco. Aos poucos ou não, mas geralmente irmão. O castigo desses mano vem de avião. A lei da natureza é cabulosa, bandoleiro. Deus é poderoso, conexão do morro. Cantou, afirmou, e eu concordo parceiro. Sem Deus pra te guiar é como tá sem dinheiro. É, pra onde ir? Que caminho seguir? Diz pra mim, na selva de pedra é assim.